ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só dá Expresso. Horas e 2 minutos, Pássaro da Ilha FM, programa Expresso, hoje na sua edição de número 414 do Expresso, todo sábado, sempre aí das 11 às 2 horas da tarde, entrevistando aí personalidades de toda a nossa região e você participando desse bate-papo sempre, né? Enviando a sua pergunta, enviando aí a sua sugestão, a sua crítica, enfim, participando do programa pelo 991248325 ou 992042222. E hoje eu recebo aqui na Pássaro da Ilha FM, uma figura extremamente conhecida aqui na nossa região. Não, eu tô sendo modesto, não é conhecido só na nossa região, não. É conhecido no estado de Minas Gerais inteiro, né? Afinal de contas, ele foi candidato a senador, já foi candidato a prefeito da cidade de Belo Horizonte. Inclusive, se eu não estou enganado, ele perdeu essa eleição para o nosso governador atual, que é o homem é um santo, nosso governador atual. Mas enfim, estou recebendo aqui Antônio Francisco de Oliveira, filho, que todos conhecem como Tony Play, grande Tony Play, também pode ser chamado de Zé Rico Cover, Cangaceiro Lampião, presidente da FIFA, Rei do Gado, Playboy Caipira, a lista é grande. Como é que vai, Tony? Prazer estar recebendo você aqui, meu amigo. Boa tarde já, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for escutar da noite, né? Vai ter gravação aqui, claro. Lógico. Tony Cláudio, é um prazer, muito obrigado pelo convite, satisfação, conheço o Guaranés há muito tempo, lógico, moro em Guaxupé há mais de 60 anos. E acho ótimo, também é bom também para tirar muita má impressão, porque a gente é candidato ao cargo tão alto assim, alto no sentido de escalão, mas você tem que ter a competência, tem que ter o dom, tem que ter um pouco de estudo também e viver essa política. Não é só porque a pessoa é bonitinha, tem dinheiro, quer ser presidente. Isso não existe. Você tem que ter o dom. Tony, mas vamos começar do início. Como é que começa essa sua história na política? Na política começou em Guaxupé, tinha a idade de Cristo, 33 anos. Eu fui candidato a vereador. Na época não era tão grande os eleitores, tive 77 votos no PDS, se não me engano, o partido. Aí eu tomei gosto e continuei. Mas ali você viu? Eu gosto. Inclusive, meus filhos estão atualmente até na Itália, trabalhando. Ele tem essa má impressão minha, que eu gosto de política. Cada um gosta de uma coisa, outro gosta de cantar, outro gosta de pintura, qualquer coisa, né? Futebol. Eu sempre gostei de política, eles nunca gostaram. Então eles ficam brigando comigo, ficam me criticando. Minhas irmãs também brigam comigo. Mas eles vão brigar a vida inteira, que eu não vou parar. Entendeu? Eu gosto, não gasto dinheiro nada com isso, muito pouco. É um hobby que eu tenho, não é hobby, é o jeito de ser. Conheci muita gente na política, fui muito feliz na política, inclusive namorada famosa, já que você quer falar em fama. Eu namorei a Márcia Kubitschek, a filha do Juscelino Kubitschek, em 89, em Belo Horizonte. Tony Kubitschek. E outras coisas mais, e amizade. E é uma coisa que eu gosto de fazer. A política, então, para você. É um prazer, tem também. Eu tenho gente na política que. Como que começou isso em você, no sentido do DNA, né? Tem o meu primo em segundo grau, que é primo da minha mãe, Pio Soares Canedo, foi vice-governador de Minas Gerais em 67, depois ele foi governador interino, na época de Israel Pinheiro, foi governador de Minas Gerais. E tem também Geraldo Stalin, no caso, foi senador do TSE, foi prefeito de Passos, inclusive, com indicação. Tem até o estádio lá de Passos, tem o nome de Geraldo Stalin. É primo da minha mãe, né? Primo meu também, lógico, é minha mãe. E também tem um conterrâneo que está o maior problema. Eu moro em Guaxupé há 64 anos. E eu nasci em Carlos Chagas, na capital do boi. Isso é brincadeira do Rei do Gado. quem representa verdadeiramente sou eu, no bom sentido, assim, que eu nasci na capital do boi. Fui para Guaxupé com 4 anos, meu pai foi funcionário federal. E eu mudou para Guaxupé, lógico, eu me criei. Você em Guaxupé, é natural de lá, de lá. Mas eu fui lá faz mais de 30 anos, eu me considero Guaxupé. Então, eu, assim, a facilidade que eu tive só não foi do jeito de ser, e também por questão de DNA. Aí começou a história do Tony Play na política, então, como candidato a vereador. É. Isso. Depois de vereador, você já foi também candidato a prefeito. A prefeito de Guaxupé. Qual foi a eleição? Foi eleição contra quem? Contra o Toninho Zeituni, contra o Dr. Eber. Só peguei cobra criada, modo de falar, né? O Abrãozinho também, Calil, já fui candidato contra ele na época. É difícil, né? Eles já até achavam estranho eu ser candidato. Eu falei, eu sou candidato por competência, eu não tenho nenhum grupo político, nem financeiro, nada. E isso aí. Até eu continuei. Aí, na época, eu filiei o PT, fui do PT em 86, fui candidato a deputado estadual. Pelo PT? Pelo PT em 86. Depois, em 90, eu fui candidato a deputado federal. Fui presidente do PRP, aqui em Minas Gerais, por 6 ou 8 anos, mais ou menos. Foi daí que eu fui candidato a senador. Isso aí a gente já está falando de 98, né? É 98. 98, é. Quando você surgiu e aí o estado inteiro passou a saber quem é. Eu podia ter sido candidato a governador, que era presidente estadual. É. Eu bem dizer que escolhi as pessoas. Eu não quis, foi um japonês lá de Itajubá. Aí eu fui candidato a senador. A novela do Rei do Gado foi em 96. Eu aproveitei, fui lá em Barretos, aprendi a tocar berrante, tudo. E deu certo. E quem, eu perdi a eleição também, mas uma pessoa que eu disputei contra ela, lógico, uma disputa política, foi o Zé de Alencar. Zé de Alencar, que foi vice-presidente do Brasil. Falei isso aqui no bloco anterior. Então, conheci pessoalmente, fiz um debate ao vivo na TV Bandeirantes contra ele e contra outros candidatos, não lembro assim, todos de nome. Eram 11, eu fiquei em quinto lugar. Eu tive 60.674 votos. 60.673 votos. Depois teve um depois. Teve uma mais que depois que eu vi lá que caiu pra mim. É, porque na época era cedo ainda. Era cedo. Então, até hoje você é imbatível. Quando a gente fala de guaxupeano, de título eleitoral de lá. A pessoa pode candidatar até presidente, governador, senador, o que quiser. Qualquer guaxupeano, qualquer pessoa que tenha o título de guaxupé. Para ganhar de mim tem que ter mais de 60 mil votos, né? Mas até esse ano de 98 aqui, para me entender, Tony, até 98, antes de 98, quando você entrou na disputa lá para prefeito, você entrava como Tony Play com um discurso mais sério, porque a partir de 98 você já veio já com a questão não, do Rei do Gado. Eu tive menos voto, porque eu entrava como a maioria faz, com gravata. Você é advogado, né? Você é advogado, sou advogado, sou o doutor Antônio, um exemplo. É. Hoje eu tenho até vergonha de falar isso. Política tem que ser uma coisa mais simples, né? Então não dava certo. Agora, tipo, a gravata, falar que é doutor... Não estava adiantando muita coisa. Não adiantava nada. Às vezes o médio não entende isso, mas é verdade. Aí eu mudei para Rei do Gado por causa da novela, Rei do Gado. E deu certo. Da cidade, da cidade que eu sou natural, que realmente a minha cidade é a capital do boi. Pode olhar ali na internet, depois você confere. É. E Guaxupé também teve a novela. Falei, Tom, caiu tudo certinho. E aí virou. Não só a Minas inteira, mas o país. Eu dei muito autógrafo lá em Belo Horizonte, fotos lá. Me senti como um artista, impressionante. Bem arrumado, agora eu tô mais coroa e tal, mas sem barba, um visual mais jovem e tal, de chapelão, berrante, né? Tocar berrante bem, toco berrante bem, entendeu? Então, ajudou. Mas a sua candidatura era séria, Tony Play? Era séria, eu usei esse visual, porque se fosse uma campanha, por exemplo, para senador, que foi o caso, em 8 anos, o senador, para quem não sabe, são 8 anos. É. Eu fiz a conta, né, de quanto eu ia ganhar em dinheiro em 8 anos, dava 8 milhões. O Zé de Alencar, que ganhou a campanha, para senador, no caso, ele gastou 10 milhões. Ele gastou mais do que ele ia receber depois. Como que eu ia fazer para disputar com um cara desse? Eu falei, eu vou pegar esse personagem aqui do Rei do Gado por causa da novela. E aí deu muito certo. Acabou não conquistando a eleição, mas deu muito certo. Se tornou rico. Ficou conhecido aí no país todo. É mais ou menos o que o Tiririca fez. Né, o Tiririca fez na gozação, né? É. E eu fiz assim no visual só. Mas só, só no visual. É, eu falava sério e tal. Mas como é que você vai ganhar de uma pessoa que é milionária? É, é muito difícil, muito difícil. É complicado. É complicado. E depois de 98 para 2000, aí você já deu um salto. Aí foi... eu tava lá em Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte. Aí eu fui candidato a prefeito, porque não, eu era o melhor no partido, melhor intelectualmente, facilidade de falar e tudo quase, né? Não, não porque, porque eu queria. E, porque... e 60 mil votos é. Estavam. Aí foi 25 mil votos, consegui em quinto lugar, fiquei em quinto também, coincidentemente, 11 candidatos, eu fiquei em quinto. Foi em quinto também. O Pimentel, esse atual governador, eu disputei contra o Pimentel, ele foi candidato a vice-prefeito. Pimentel, Cássio. E o Célio de Castro. Célio de Castro. Célio de Castro, conversei com ele pessoalmente na Rua Bahia, coincidi lá no shopping, estavam no shopping lá. Eram os dois que disputavam? É, né? Não, ele, não, não, o Célio era vice do O Pimentel era a vice do Sérgio de Castro. Aí eles ganharam, no ano 2000. Isso mesmo, né? Aí depois, em 2004, ele candidatou a prefeito e foi prefeito de Belo Horizonte, o atual governador Pimentel. Mas aí como é que a população de Belo Horizonte via o Tony Clay? Via de forma Eles riam porque falavam assim, poxa, você é o rei do gado, aqui em Belo Horizonte não tem. Não tem área rural, não tem. Lá é tudo assim com... É. Cidades em volta. Eu falei, mas escuta, pra ser o rei do gado tem que ter o gado. Eu posso ter o gado lá em Goiás, em Brasília, qualquer lugar, não precisa ter aqui. Aí eu respondia nesse sentido, né? Falar em gado, tive mais de 100 cabeças de gado, mas todos embalsamadas, cabeça de gado embalsamada. Eu fazendo aquela pesquisa sobre o Tony Play hoje de manhã, eu fui ver lá no ano de 2000, quando você foi candidato a prefeito, claro, você foi bem votado lá também, mas você tinha uma rejeição muito grande, a população de Belo Horizonte não queria. É por isso. Era o mais rejeitado. O mais rejeitado, pelo menos eu fiquei. 48%. Pelo menos eu fiquei em primeiro lugar, alguma coisa lá. É porque não tinha área rural, mas ela não tem, então você vai. Eu esqueci, Sabará, que é a cidade de volta lá, e compra um sítio lá. Mas é porque eles não estão acostumados com a área rural, quem é de Belo Horizonte mesmo. Eles estão acostumados só com a capital. Então o meu visual é rural. Foi nesse sentido. Aí você voltou para Gospé? Aí eu voltei, fui morar em Poços de Caldas, morei 5 anos em Poços de Caldas. Aí deu uma parada. Tony, mas se você continuasse lá em Belo Horizonte, de repente tentasse uma candidatura vereador nas outras eleições, você teria chance? Não, eu não quis. Eu, pessoalmente, eu não quis, porque meus filhos na época eram menores, eu quis ficar mais perto deles, né? Então eu fui para Poços de Caldas e fiquei lá 5 anos em Poços de Caldas. Aí. Ficou em Poços? Eu vi que eles foram embora de lá também atualmente, foram trabalhar fora. Eu peguei e voltei para Guaxupé e tô lá, tem casa própria em Guaxupé, tem Guaxupé tudo. Guaxupé você está há quanto tempo? De volta? Há uns 4, 5 anos. 4, 5 anos. E eu pretendo ficar, não vou sair mais de Guaxupé não, vai até o fim da minha vida eu vou ficar em Guaxupé. É, a cidade... Lá no Calhar, tem vontade de ir para Brasília, né? É, não, vamos falar disso daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Porque antes de chegar a Brasília, tem também uma passagem na Esportiva de Guaxupé. Ah, tá. Onde você foi presidente da Esportiva de Guaxupé. Não deu certo como senador, nem como prefeito de Belo Horizonte, tentou a Esportiva de Guaxupé e foi... Falar em Esportiva, vamos lembrar do Temer, ontem ganhou de 4-3, né? 4-3, é. Eu também ganhei de 4-3. 4-3? Do Jarbinhas, do grupo do Jarbinhas. Foi o atual prefeito, eu ganhei de 4-3 dele. O Tony Play, então, já ganhou do Jarbinhas. Eu sou o único guaxupéano que ganhou do Jarbinhas. É. Eu falo para todo mundo, isso é verdade. Até o Quinzé que deu o voto Minerva também, foi o voto Minerva. Foi do Quinzé que mexe com o esporte lá na Rádio Clube, né? Mas aí, você ficou... Eu fiquei 40 dias, né? 40 dias no deserto sofrendo, viu? Porque procurei, como mexeu, eu te falei, procurei futebol, procurei o Olavo Barbosa, era vivo na época, falei pessoalmente com ele, falou que não queria ajudar jogador de futebol. Falei na exportadora, tive aqui também na tilaria, né? Tinha na época lá também. Aí eu peguei e pensei bem, que falei, quer saber de uma coisa? Eu não ganho nada aqui financeiramente, é só amolação e jogador cobrando. Fizeram uma reunião de jogador lá, foram até para discutir, brigar comigo. Falaram, olha, eu já fiz a minha parte, já fui atrás de pessoas que podiam ajudar. Eles não ajudaram, então eu vou sair mesmo. E tinha o Lélio Borges, que era o vice, muito doidão, queria ser. Falei, graças a Deus você quer ser. Assuma. Isso aí, assume aí, ele é. Ele chamou até o time lá do Olímpia do Paraguai, lá não era Olímpia nada. Nossa, uma confusão. Foi a TV Globo, Eu falei, ainda bem que eu tava fora, graças a Deus. Mas fora e o teu nome... Mas meu nome ficou lá, fora do como presidente, né? Porque hoje, se a gente for pegar a história da esportiva, tem lá, Tony, tem 12 anos. 12 anos, então. Aí ficou 12 anos no meu nome. E troca de presidente, entra presidente, troca de presidente. Tem uma mulher lá que mexia com aposentadoria, que foi presidente, uma Terezinha, se não me engano. Teve umas 10 pessoas. O próprio Jabim também foi presidente lá e não foi também, porque foi nesse período, entendeu? O Tony Blake era que era verdadeiro, verdadeiro. Aí eu fiquei 12 anos, aí depois o Carlinho português queria ser presidente e tal. Ele está com o nome dele, está até hoje como presidente. Também vai te A dívida está cheia de dívida esportiva. Aí deve estar. Fala até R$90 mil lá na federação. 90 mil não é. E se não pagar, não tirou o nome. Então, eu, graças a Deus, tirou meu nome. Eu até consegui uma facilidade maior para a aposentadoria que eu estava pretendendo. Não podia ter nada no meu nome. Mas foi Deus que me ajudou mesmo, não foi? Eu insistia, porque tinha que pagar muita coisa e eu não tinha condição. E além da esportiva, tem o bebedouro, né? Então, não, o 15 de novembro, Futebol Clube, tem é de 1913, tem 104 anos. Eu achei o livro no lixo, rapaz, eu tava fazendo o papel de Herodes, não. Fui ator também. Mas não, essa não sabe, sabia, essa aí, né? Na minha pesquisa eu não encontrei. Herodes. Olha o papel que eu fiz. Xingar Jesus Cristo, brigar e tal. Na época eu até não me senti muito bem, não. Mas era como papel, era um personagem, né? Personagem, claro. Aí tem um pessoal até do 15 lá, que ficou até meio chateado um pouco, mas eu não tenho nada a ver com isso. O livro de atos, eu olhei, não tem nada do nome das pessoas que eles falavam, né? Só tinha vivo o Gilberto Páscoa. Fui falar com o Gilberto Páscoa, fiz uma nova ata, eu como presidente, o Gilberto Páscoa estava como secretário. E acabou, não tinha mais ninguém físico, né? Vivo. Aí tem uma lá na página, não lembro o nome da página, do 15 de novembro, que o 15 de novembro juntou com o 15 de novembro o time Liberdade, União. E o Guaxupé Futebol Clube, que foi fundado, foi o primeiro time do Guaxupé. No Dia dos Namorados, vai fazer agora. 12 de junho. 2 de junho, tem um coração, que é o emblema. Foi fundado no ano que o Guaxupé iniciou agora, oficialmente. Vai fazer 105 anos agora, segunda-feira. Isso. Eu peguei e revivi, eu tirei da ata, fiz outra ata, né? Outro livro, no caso, renovando o Guaxupé Futebol, revivendo, aliás, o Guaxupé Futebol Clube, e eu como presidente também. E tá até hoje, o primeiro time de futebol de Guaxupé, eu sou o presidente, que é o Guaxupé Futebol Clube, FOOT, traceio B, futebol inglês. Inglês, hein? É. Então, mas eu só não pude fazer ainda um time de físico, no caso, jogadores, porque não é um patrocinador. Se eu tivesse um patrocinador bom, entendeu? Eu teria coragem de tocar esse time para frente, profissionalmente. Hoje é complicado. Nessas pesquisas também, eu não achei que você foi ator, mas em determinado... Cantor também agora, tá com isso. Não, a gente fala, no blog, lá tem um blog, né? Não tá muito atualizado, mas tem lá. Em determinado ponto do blog, tá lá. Contra rodeios. Meio que perdido lá. Contra? Contra rodeios. Tá escrito lá no teu blog. Você teve alguma coisa contra rodeio? Contra rodeios no sentido... Lá, depois você dá uma procurada. Só se foi no contra rodeio no sentido de machucar o boi, né? Aí eu sou contra mesmo. Você dá uma olhada no seu blog. Tem toda a descrição, o seu histórico, e lá em determinado momento ela contra rodeios, meio solto lá. Não, pelo contrário, a cidade que eu nasci, tá? É essa agora que foi aprovada essa semana aí, que derruba o boi. A vaquejada. A vaquejada com ele. Guaxupé aqui nunca teve. Aqui na nossa região? Não teve. Claro. Teve aqui na fazenda bebedoura, aquele rapaz, muito tempo atrás. A vaquejada. Pelo contrário, se tá lá, se for por engano, eu gosto de rodeio. Eu tenho. É a favor do rodeio. Eu tenho a Expoaga em Guaxupé, que eu sempre. Acho que foram mais de 40 ou 30 e poucos que foi Expoaga. Eu fui em todas. Todas as Expoagas eu já fui. Tive esse prazer. Mudou muito a Expoaga. Mudou muito. Agora é só cantor, né? Agora tomara que vai ter o Zé Rico Cover, né? Você pensou, Zé Rico cantando lá em Expoaga? Já cantei agora na festa do Alho lá. Na queima do Alho lá. Junto com o Lourenço Lorival, que tava lá junto. O Luigi Santo. Agora, foi sábado passado foi a queima do Alho. Retrasado, se não me engano. Então. Atrás, primeira vez que eu cantei em público, é meio diferente, viu? Mas bom, aí, tentei cantar, né? Descobriu que é cantor e vamos cantar. Nasci com esse visual agora do Zé Rico, então. Aí fala, amigos, em nome do milionário Zé Rico, estamos aqui para cantar a música Estrada da Vida. E tem o jingle, né? Tem o jingle, que o jingle a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A gente vai mostrar. Porque antes de falar. Tá bom, essa... Zé Rico? Tá bom. Antes da gente falar da questão dessa questão de ser pré-candidato a presidente, não posso deixar de falar também que o Tony Play também já almejou uma candidatura à presidência mundial, que foi da FIFA. Isso é bom explicar também, que muita gente pensa que é outra brincadeira, né? Qualquer pessoa que hoje, inclusive, que quer ser candidata à FIFA, vai ter agora em 2019, em primeiro lugar, tem que ter, durante os últimos 5 anos, de hoje para trás, lógico, 5 anos, tem que ter participado do futebol profissional, pelo menos 2 anos. Ou como jogador, ou como juiz, ou como diretor, ou presidente, ou vice, ou qualquer cargo, ou conselheiro. Então, 2 anos. Além disso, você tem que ter 5 países, as confederações, né? No caso do Brasil, é um, né? Para indicar a pessoa para ser candidato. Esses são os itens que tem que ter. Sim. 5 confederações de países nacionais. Nacionais. Eu tentei até do Brasil, né? No caso, esse atual presidente está até com problemas, não pode nem viajar. Acho que fugiu. Del Nero aí. O outro lá está preso lá no. Era o Marinho? Marinho, né? Tá preso lá em Nova York, se não me engano. Ali a turminha é boa, né? Esse conterrâneo meu lá de Carlos Chaco, eu falei aquela hora, depois eu não falei o nome, estão procurando ele agora. Ricardo Teixeira, nasceu em Carlos Chagas. Ah, é de lá também? É, só gente boa de Carlos Chagas, pelo amor de Deus. Aí eu candidatei por e-mail, mandei e-mail pra Zurique, né? Que é a capital da FIFA, lá na Suíça. Tudo, mas o difícil é arrumar os países. O próprio Zico, eu conversei com ele muitas vezes no Facebook, por e-mail também, ele não conseguiu, que o Brasil não apoiou ninguém, não creio que pareça, nem o Zico, muito menos eu, de apoiar, eu acho. Então, ele conseguiu 3 países, que ele foi técnico na Arábia, foi técnico no Japão, se não me engano. Isso. País pequeno da África também, ele teve na África. Quer dizer, nem o Zico, que é super conhecido no futebol, não conseguiu os 5 países. Por isso que ele não foi candidato. Que, né, que o trem é feio, né? É, a briga é pesada. O Zico, né? Temos aí 200 países, mais de 200 países. Mais de 200 confederações de futebol. O cara igual o Zico. Não conseguiu. Caráter, não, e foi técnico em 4, 5 países. Foi técnico do Japão, técnico da Arábia. Né? Não apoiaram ele. O Brasil não apoiou ele. É uma vergonha, né? A gente vai fazer um intervalo comercial, Tony, e depois a gente vai falar dessa história aí de pré-candidato a presidente do Brasil. Tudo bem, tá combinado. Eu tô confiante nesse Tony Play, presidente do Brasil. E outra coisa. Com essa turma que tá lá. Você sabe o número? Todo mundo vai lembrar de mim. É. Só lembra em tomar uma, é 51. 51. Pronto, acabou. Tony Play. Tudo bem. Vamos lá, intervalo comercial, a gente volta já dando sequência nesse bate-papo. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas. Nesse bloco eu continuo aqui o bate-papo com o Antônio Francisco de Oliveira Filho, Tony Play, né? A gente falou aqui de todas as suas candidaturas até agora e o próximo passo, o próximo projeto do Tony Play. A princípio, que a primeira conversa que eu ouvi sobre o Tony Play, ainda neste ano, foi nesse ano, que o Tony Play seria candidato a deputado federal em 2018, Tony Play. A ideia era essa. Na ideia é essa, mas como agora surgiu... A partir de ontem, né, o Temer, voltando ao Temer, que foi empossado, mas vão ter agora várias manifestações contra, tem uns 10 pedidos de impeachment dele. Sim. Então, muita água para rolar. Muita para rolar ainda. Aí adiantei essa parte aí, não tinha essa pretensão agora, talvez futuramente, se fosse possível, né? Mas se por acaso também não der certo essa candidatura minha a presidente, juridicamente falando, que o Temer vai continuar como presidente, Então eu vou passar para deputado federal, pretendo. Em 2018, o Tony Play é candidato. Sou candidato, ou deputado federal, ou a presidente, que é em primeiro lugar. Primeiro lugar, aí presidente. A intenção principal é ser candidato a presidente. É, eu só transferi porque surgiu esse. Tá, mas aí esse impeachment, esse problema aí. Pessoal, logicamente, leva na brincadeira. Ah, leva na brincadeira, Tá brincando, isso aí não é nada. Mas você tem projetos, já está pensando nisso? Tem vários projetos. O que, por exemplo? E tem vários projetos, o pessoal que leva na brincadeira é pessoas, desculpa falar a verdade, que não tem a competência, não tem a coragem, não tem o know-how também, né? Só querer, como eu falei no começo, eu tenho dinheiro, quero ser candidato. Não é assim que funciona, não. Você tem que vir aqui na rádio, tem que ir na televisão. Tem que ter conteúdo. Tem que ter conteúdo, debatir contra um vice-presidente que foi José de Alencar. Então, modéstia à parte, eu gosto, eu tenho, né? Então, os projetos meus, como vamos supor que eu já seja o presidente, fazer um decreto assim, imediato, num prazo de um mês, o IPVA é um absurdo, todo mundo paga IPVA, ainda paga taxa quando você vai viajar, paga multas, multas indevidas, aí, até inclusive por causa desses do atraso do... Não, esse que pega a multa aí automaticamente, os pardais, os radares, né? É. Então, isso é uma vez só o IPVA. Seria uma das coisas que ia ajudar o Brasil inteiro, porque todo mundo, a maioria tem carro, né? O cara compraria o carro e pagaria uma vez só o IPVA e acabou. Pronto, e paga, acabou. Se você vai viajar, paga lá, você vai passar lá, tem que passar, por exemplo, daqui para São Paulo, você paga duas ou três vezes. De pedágio. É um absurdo. É. Você paga pagando duas vezes. Agora, então esse seria um dos primeiros atos. Também o pessoal, que eu já passei por isso, eu sei como que é duro, rapaz. Ser condenado e até para ir para uma prisão, para cadeia, uma prisão civil no caso, porque você não está sem dinheiro, é prisão de pensão alimentícia. Então isso aí eu acho uma das primeiras coisas que devia mudar, mesmo que eu não for nada nesse sentido, alguém que estiver lá puder fazer. Pessoa não tem condição financeira de perder o serviço, não pode pagar a pensão, então a prefeitura paga a pensão e ele presta serviço para apoiar a prefeitura. Se ele não quiser fazer isso, logicamente ele vai preso, aí depende da pessoa, né? Teria que ter essa troca. Ele teria que, em vez de ele pagar o valor X, ele não tem condição, a prefeitura vai lá, pagaria lá, uns R$400. E ele vai prestar serviço. Vai prestar esse serviço. Capinar a rua, varrer rua, colocar tijolo, se tiver dom para ser pedreiro, nesse sentido. A lei Trump Play da Penha, que é essa lei que tem que ter também, que é Maria da Penha, mas é a lei que protege, tem muita mulher que bate homem, você sabe disso, né? Em Guaranésia tem, em Guaxupé tem. Tem umas mulheres bravas, cacete nos homens, né? Então a lei é o contrário da Maria da Penha, para proteger os homens. É. A maioridade também, para 16 anos, eu acho muito bom, o Brasil precisa, está tendo muito problema de droga aí, né? Então, tendo maioridade, a pessoa pelo menos vai diminuir a pensão um pouco, né? Então tem mais. Tem incluindo no currículo aqui de aula de política, a pessoa vendo, ah, quer ser candidato a vereador, prefeito ou até presidente futuramente, tem aula de explicar como que funciona na prática, aula de futebol, explicar como é que é futebol, que muita gente às vezes quer ser jogador de futebol, que ganha bem, muito a galatada quer a maioria. E aula também de música, né? Quer ser cantor, por exemplo. Acho que é uma coisa assim, já é umas profissões que ganha colocar bem. Colocar isso no currículo escolar. E tem mais essa aqui que você vai morrer de rir, mas é verdade. 4 banheiros. Todas as cidades do Brasil são mais de 5.600 nessa média aí. Esqueci o correto. Tem que ter 4 banheiros. Públicos. A prefeitura faz. Um banheiro para homens, né? Que é no caso dos héteros, né? Normais, como nós, no caso. Sim. Outro banheiro para mulheres, né? Então, o terceiro banheiro para homossexuais femininos, as gays, o sapatão que eles falam, até não gostam de falar. E o quarto banheiro, que é para os travestis transexuais. Eu acho que esse aí que dá problema, né? Os travestis, você não sabe se é homem, se é mulher. Uma polêmica danada. Dá problema no país. Mas é melhor. Quantas mulheres que reclamam que chegam lá no banheiro e estão travestis lá dentro, né? É verdade? Então eu vejo isso aí, é coisa assim diferente, mas que precisa fazer, né? E cursos profissionalizantes, no caso, para os pobres mesmo, porque minha intenção é ajudar, que eu sempre lutei, sempre troquei cebola, ajudar a classe pobre, no sentido de financeiramente, esse negócio aí do fundo de garantia que o pessoal está recebendo até hoje na Caixa Federal, foi uma grande ideia, viu? Do Temer nessa parte ele acertou. Porque liberar dinheiro pro povo, né? Um bom jeito de. Dinheiro que tava lá, né? Tava lá parado. Ô, Tony, mas nesse tempo todo aí, agora você já pensando em ser candidato a presidente da República, o que que mais te dói? As pessoas não levarem tanto a sério? Porque as pessoas. Não, eu sei, pai. As pessoas, elas não levam a sério. Eu sei que não levam. Brinca isso, isso dói em você? Não dói nada. Eu nasci extrovertido. Ou você acaba levando a brincadeira? Não, mas eu sei que as pessoas que não me levam a sério, nesse sentido, é porque são pessoas. No fundo, elas tinham vontade de estar no meu lugar, sabe? Eu acho, não todas, lógico. Claro. Porque as pessoas, às vezes, são invejosas, a maioria, tem muita gente invejosa, que não tem competência, não é só ter diploma, não, você tem que ter o dom também. Por exemplo, quantas pessoas vê um cantor cantando, o Zé Rico mesmo, eu não tenho inveja nenhuma dele, mas eu tento imitar por causa do meu visual, tudo, imitá-lo no sentido só visual, mas inveja eu não tenho. Então tem pessoa, eu queria ser igual o Zé Rico, igual o Elvis Presley, o Roberto Carlos, eles têm inveja do dinheiro da pessoa, do visual, o cara é bonito, não sei o quê. Então, eu não ligo por causa disso, porque a maioria que me critica, realmente, acho que ele está no meu lugar. Tá, mas você entra como candidato, por exemplo, a presidente, a possibilidade de você ser eleito é muito difícil. É muito difícil, né? Mas... Muito difícil. É. Então, o que que você procura? É levar uma mensagem? Uma mensagem. Aparecer, não. Porque aparecer, eu já não preciso já mais. Já aparece demais. Já aparece sem querer. Eu nasci com bonito, vamos dizer assim. Agora não, mas sempre você boa tá aparência. Igual baiano, nasceu, estreou. Estreiei, né? Então, eu faço assim porque eu tenho esse dom. Eu seria um nosso deputado federal. Vamos pôr nesse cargo, que é um cargo menor. Vamos supor que seja eleito, né? Uma suposição. Se eu tive 60 mil votos, e 60 mil votos dá para eleger. Eu vou viver melhor, vou comprar um carro melhor, viver uma vida melhor financeira, ajudar meus filhos, ajudar minha família, com o dinheiro que eu vou ganhar, 100 mil por mês, por exemplo, e ajudar as pessoas que precisam. Eu tenho essa facilidade de ver quem tá precisando de ganhar dinheiro, tá passando dificuldade, só ganha um salário mínimo, porque eu ganho só um salário mínimo. Então eu sei como é difícil, entendeu? Então não é fácil. Então quem sente na pele que sabe quanto dói, né? Então você tem esse ideal realmente, isso não é só brincadeira. Não é brincadeira, não. É só zoação, não. É realmente. É realmente. É verdade. Ganhar. Se eu fosse financeiramente rico, um exemplo, se eu tivesse recebido uma herança, eu ganhasse na loto, as pessoas acreditam. Tá, mas então vamos lá, Tony Play. Vamos imaginar que você tem o prêmio da Mega Sena esse final de semana, não sei quanto que é o prêmio, você ganha na Mega Sena. Eu acho que eu vou ganhar. Vamos imaginar. O Tony Play ganhou, aí você vai ser candidato a presidente ou a deputado no ano que vem, em 2018. Aí a gente vai continuar tendo esse Tony Play divertido, alegre, sendo o rei do gado, sendo o José Rico, ou a gente vai ter aí, não, a gente vai ter lá o candidato Antônio Francisco. Não, Pereira. É o mesmo Tony Play, nunca mudei. Apesar de ser advogado, falou, pô, você é advogado, tem gente que duvida. Eu falei, então, você pega meu AB, pega meu nome. Eles acham que advogado tem que pôr gravata, cortar o cabelo, ficar serinho dentro de casa, quietinho. Não é isso, advogado é a competência, é a cabeça, né? E também eu vou ser o mesmo, pelo contrário. Com dinheiro ou sem dinheiro, vai ser o Tony Play, alegre, divertido para se guindar. Mas aí a gente precisa de passar das prévias. Você está no PEN, 51. 51, é, não tem isso aí. Ninguém lá é uma boa ideia. Não tem ninguém lá no 51 para concorrer com você? Tem um presidente nacional que é. Quem é o presidente? Barroso, Cristiano. Tá, ele que é o presidente. Ele tá fazendo até propaganda agora na televisão para filiar o PEN. Oliveira, coincidentemente o meu sobrenome também é Oliveira. Ele que pode ser. Tem embaixo pé também, tem o Tião Cascudo. O Tião Cascudo está afiliado ao meu partido, como vice-presidente então do partido. Presidente vice. O último caso, colocar o Tião Cascudo, então, para mim. Tião Cascudo já esteve aqui algumas vezes. Ele até pediu para vir aqui, não sei se você pode dar mais essa oportunidade para ele. Vamos trazer ele breve. Ele é candidato a vice-presidente. Então, ele até ouvindo o programa lá, pediu para mim que eu falasse. De qualquer jeito, está tudo armado no sentido de ter candidato. A gente não vai ficar de fora, não. Só se o partido não quiser mesmo, tal, não quer lançar candidato a presidente, vai apoiar, sei lá, o Zé, o Mané, o Chico. O Lula está em dificuldade, o Aécio está em dificuldade. É. Mas isso é muito provável. Nesses partidos menores, aí, tipo o PEN, acaba... Acaba aderindo, para um lado. Porque tem um lado financeiro também, a despesa, né? A despesa com os deputados, os candidatos, deputado federal, deputado estadual, é uma despesa grande de propaganda. Eles não dão dinheiro para a gente pessoalmente, não. Dão as propagandas. Santinho para entregar. Então, aí vai que vai, faz uma coligação lá, e aí a gente não vai poder ser candidato mais. Aí eu vou sair para deputado federal, no caso. E a gente vai ter, então, em 2018... 51. Tony Play, 51, mais alguma coisa ali, que são os outros números do deputado federal. Tony Cláudio, eu queria falar mais uma coisa para você. Dos manequins que eu comprei faz uns 40 dias, pessoal que gosta de tirar foto, tá até lá no meu trailer lá. O manequim que eu coloquei, fiz um manequim do Lampião, fiz um manequim da Maria Bonita. E eu com o Zé Rico, se alguém quiser tirar foto, ganhar Expo Agro, no outro tá lá. Você vem sempre na feira aqui. Na feira de Guaranés, do Vinho também, bastante. Algumas coisas que eu lembrei de falar aqui, da FIV, nós já falamos, né? Como eu disse, né? O Tony Play tem muita história, né? Os clubes que eu montei, o clube do Fusca, que eu tenho um Fusca. Você tem um clube caminhonete. Da bicicleta também tem. Chama Magrelo o clube. De trailer, nunca teve clube de trailer, tem também. Gol, tem o Gol, né? Tem uns clubes assim que o pessoal. Até aqui, minha, não sei se você viu, se eu tava de frente, aqui no meu brusão de couro, né? Você tem a tatuagem, né? Não. O Rei do Gado, Motoclube Guaxupé. O Rei do Gado, o clube mais novo de moto de Guaxupé, é o Rei do Gado. E eu faço por hobby. E eu gosto de me divertir assim, entendeu? Mais do que certo isso. Tony, vamos então agora aguardar, né? Os próximos capítulos dessa novela nacional para ver o que vai acontecer e qual será o rumo. Eu vou ser, de qualquer maneira, candidato ano que vem. Né? Nesse sentido. Ou esse ano ainda, não sei o que vai acontecer. Não dá para a gente imaginar o que vai acontecer com esse Brasil, né? Mas agora, falando de forma séria, já que você leva isso a sério, como é que você está vendo esse cenário político brasileiro? Nossa, tá um horror, né? Vamos dizer assim, né? Está parecendo um filme de terror. Cada dia acontece uma coisa. O Temer aí também, ele tá se virando. Eu até admiro ele, porque eu sou mais ou menos do estilo dele, assim, enfrenta as pessoas de frente. Ele tá enfrentando processo, isso aqui, ele tem que enfrentar mesmo. Ele tá certo na dele, no sentido de enfrentar. O Aécio, infelizmente, teve esse monte de problema, não sei o que vai acontecer. O Lula também tá esse monte de problema também, que nem só Deus sabe o que vai acontecer. Então tem que ter gente nova, não é verdade? Precisa de uma renovação. E eu tô levando a sério. Às vezes pessoas, né, não me julguem por falta de dinheiro, me julguem o meu modo de pensar, entendeu? Inclusive contra mim, eu tenho uma carga pesada no ombro, as minhas irmãs são contra mim, meus filhos são contra mim, por eu gostar. Que eu faço isso, e eu faço porque eu quero. Seria muito mais fácil largar tudo e ficar com a minha família. Não, eu gosto. Se eles não me aceitarem assim, azar deles, porque eles fazem o que eles querem e eu não falo nada. Então eu também tenho que fazer o que eu quero, né? Mas um voto para o Tony Play seria um voto de protesto ou você acha que não? Pode ser de protesto, tomara que seja. Pode ser que for. Importante que venha o voto. Mais 51, uma boa ideia. Antes de votar ninguém pode tomar uma, né? É 50. Importante isso. Bom, Narciso Ferreira, vereador aqui de Guaranésia, ligou aí, tá te mandando um abraço. Ah, obrigado, Narciso. Mandando um abraço ao Narciso Ferreira, que é vereador aqui em Guaranésia. Tem uma galera aqui também mandando um abraço aqui. Elis mandando um abraço, Reginaldo mandando um abraço. Quem é aqui? Não colocou o nome aqui, manda um abraço aí. Mas não falou o nome, tem que colocar o nome, senão a gente não consegue identificar aqui. Fernanda também, tô ligado aí na Pássaro da Ilha, manda um abraço aí pro Tony Play. A mandada, Fernanda é lá de Muzambinho. Eu formei em Muzambinho, educação física. Também é? Formei, depois eu fiz direito. É verdade, você também é professor de educação física. A Ivone também participando com a gente, a Ivone de Guaxupé, tô ligado aí no Tony Play, manda um abraço pra ele, valeu. Luzia também mandando um abraço pro Tony Play. Tem bastante gente mandando um abraço aqui, viu? Matheus também de Guaxupé, tô ouvindo a Pássaro da Ilha. Um abraço aí pro Tony Play. Bom, a gente agradece aí a todo mundo que está participando e continue mandando as suas mensagens. Eu quero agradecer demais a sua presença eu aqui, que agradeço. Antônio. Eu vou falar para você que faz tempo que eu queria trazer aqui no programa, eu não conseguia, era o seu contato, localizar. Consegui através do meu amigo MacGyver. Ah, o MacGyver, tem amizade. Fez uma reportagem com você. Foi boa, semana, muito boa, né? MacGyver, foi a semana. No final de semana. Até te agradeço, enfim. Você e ele estamos dando essa oportunidade. E o MacGyver me passou seu contato, imediatamente eu liguei. Aproveitar aqui a audiência da sua rádio, que outras rádios também ouve, né? Sua rádio aqui, quem quiser me entrevistar, o mesmo em rádio, mesmo na TV, né? Tem a TV Sul em Guaxupé, outras TV da região que tem essa oportunidade. Estou às ordens, né? Só procurar no Facebook, No Facebook que não vai achar Tony Play. Tem que procurar por Antônio Francisco de Oliveira, né? De Oliveira Filho, é. Então, Francisco tem um prazer ter o nome do meu pai. E tem a vinheta também pro pessoal. A gente vai encerrar com ela, né? Qual vai ser então o jingle da campanha do Tony Play, presidente do Brasil? Agora, por favor, aumentem o volume dos seus rádios aí. Eles não estão vendo. Não vão poder ver. Mas né? Você vai aqui. É o próprio José. É o próprio Zé, que eu coloquei o Ray-Ban. Vamos lá. Vamos lá então. Pessoal, para presidente, 51. Nesta longa estrada da vida, eu quero ser presidente. Só. Beleza, bom demais. Tá aí, Tony Play. Valeu. Zé Rico. Muito obrigado, viu? Valeu pela participação. Brincadeira, são chamativas. O pessoal morre de rir, mas são chamativas de propósito. Adorei a participação. Decorarem, né? E decora fácil, ainda mais 51. 51, uma boa ideia. Tony Play, uma boa ideia. Um abraço, Tony. Valeu pela participação. Prazer. Obrigado. Viu? Até a próxima. Se Deus quiser. Comercial, a gente volta já. Obrigado. Valeu. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...